jaw. Man, he slips through Harry's binds, catches the poor old lady's eyes. Just for fun, he says, get a job. by Suicide, RPM Juvenilia, Duran Duran e View to EQ, Bruce Hornsby and The Range, The Way It Is, Depeche Mode, Get the Balance Right. Começamos o programa de hoje com Carpenters, Only Yesterday. No próximo sábado você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. Muitos devem conhecer Boy George. Mas, para a maioria das pessoas, isso ficou lá nos anos 80. Aqui na Rio Sul Rádio, você ouve belas coisas mais novas dele. My God is bigger than your God. Estamos atentos. A Rio Sul Rádio se preocupa em trazer o que há de melhor pra você. Eu amo videogame, mas não entendia nada que falavam. O jogo dizia to the left e eu ia pro outro lado. Aí minha mãe me colocou na cultura inglesa. Agora eu tô aprendendo e me divertindo igual no jogo. Quando eu crescer, eu quero ser gamer profissional. Sonhe o que quiser. Conquiste com a cultura. Matricule-se já em Resende/Mansa. Através do WhatsApp 98865-1269. Boa noite. Você está conferindo a programação da Rio Sul Rádio. Finally found someone I love, but I can't seem to keep her around. Stuck in my ways and I won't come out. If she can do it, nobody does. It's how I get a little older, little older. And I started feeling sober, living alone. I love me the best when I'm not in my head. Let me figure it out. Without any reasons, how the hell am I supposed to love you if I don't love me? If I don't love me? If I don't love me? If I don't love me? My heart starts running outside my chest whenever I don't know what to say. You know me so well, I'm scared to death. I get anxious, then I run away. Let me figure it out instead, 'cause I'm falling in pieces without any. this day, we won't be sorry, 'cause we believe in you. And soon you'll grow, so take a chance on a couple of cooks hung up on romance. Will you stay in my lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of cooks